faz, tipo, dar todo o teu esforço pra tu... Caralho, eu quero que aquela coisa dê certo. Por isso que de vez em quando tem jogo, filme, que é um tiro só, cara. Tem CD, eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu vou lembrar um álbum aqui, que esse aqui todo mundo conhece, não vou falar de outros artistas, mas o álbum do Red Hot, o Californication, eu acho um álbum assim, redondo pra caralho, um álbum que eu consigo ouvir ele da primeira música até o fim. Entendeu? Porque o álbum parece que, caralho, os caras estavam muito inspirados. Depois desse, não que os outros álbuns sejam ruins. Mas eu não consegui mais essa façanha de ouvir a primeira música, aí ouvir todas, botar o CD pra rolar direto. Eu viro e mexe, se eu tô ouvindo algum outro, eu tenho que pular, entendeu? E eu acho que, não sei se vocês vão entender, mas o primeiro Mario é assim, o primeiro Mario é muito redondo. Outro jogo que é muito redondinho, que até os erros dele fazem ele bem, é o Street Fighter 2, cara. Caralho, o Street Fighter 2, ele é muito, ainda mais a... Não a versão turbo, mas aquela versão que vem com todo mundo, inclusive você pode jogar com os chefes, né? Eu acho que a primeira versão você não joga com chefes, na segunda você joga, mas não joga com o Bison, né? E na não, última você... Não, o Bison também vem, né? Se tu chefe é, tipo, eles adicionaram 4, daí pra ficar certinho os quadradinhos ali na... Tá inicial que, tipo, é uma fileira de 2 linhas, assim, daí adicionaram 4. Ah, é isso mesmo, tinha que já certo. E, caralho, é outro jogo super redondinho, se você pegar hoje e botar num emulador ou num console pra você jogar, tu vê que o jogo ainda... Caralho, vale muito, o jogo tem muito detalhe, cara, muito detalhe, a trilha sonora dele também é espetacular, maluco, é uma das melhores trilhas sonoras, assim, em termos de jogos. Eu fico muito triste com o Street 4 e o 5, o Desgraça, acho que tu já até já falou comigo, Desgraça, tu gosta um pouquinho da trilha deles, né? Não, eu gosto mesmo. Então, mas eu acho a trilha deles, assim, comparada aos outros, inclusive comparada ao que veio, assim, na linha de sucessão dele, que é o Touch Strike, eu acho, ah. Eu acho muito fraca comparada a eles. Tem músicas boas e tudo, mas... Eu acho que o problema é que é muito eletrônica, né, cara? Essas porra, tipo, não combina. Tipo, o tema do Balrog do 4 eu acho legal, mas tipo, tu vai pegar. Deixa eu ver. Eu acho que o tipo do Code, assim, o Code fizeram. Tipo, o tema do. Tipo, Street Fighter Alpha 3 já tem uma trilha sonora meio bosta, assim, só tem algumas músicas tipo, que são muito boas e o resto é bem qualquer coisa. Cara, mas, tipo, do Alpha 3, eu te digo que eu gosto muito da trilha do Sodom lá, né, a segunda trilha dele, quando ele tá jogando de katana, e a da Karin, cara, eu acho a música da Karin também a da Karin é bem foda aquela, cara. Música da Karin é bem eu foda. Eu gosto da do Vega, cara, a do Vega é muito foda, não sei como eles não voltaram com essa música, tipo, num remix de Street 4 ou Street 5, eu sempre coloco a do 2, cara. A do 2 é maneira também, cara. Pô, tu já viu a do 2, nego fazendo no violão, como é que é? Que é mó maluquice, sim, o cara... Sim. Dedilhando, porra, tu nem vê o dedo do cara direito, do 2 é foda. É assim que fica, né, é muito bem, tipo, e não sei se tu vê aquele bagulho da Red Bull que eu te passei do Digny Descartes, que vão entrevistar a Yoko Shimomura, né, que é compositora, e ela fala que a música dela, que tipo, que vê que o pessoal gosta demais, é do Blanca, daí tipo, ela diz, pô, eu pensei quando eu tava levando... comida, assim, sabe? Tipo, sacola de comida assim no metrô, daí no nada vem aquela batidinha na cabeça de tan tan tan tan tan tan tan tan, daí tipo, ela até faz, assim, tipo, ela disse que foi um bagulho do nada, assim, é um dos temas que o pessoal mais gosta. Pô, a trilha do Blanca é foda também, cara. Por isso que eu falo, o Street Fighter 2, com certeza, se eu botasse CD de música pra rolar, eu acho que eu ouviria todas. Outra que é do caralho também é a trilha do Sagat, cara. Pô, caralho, a música é muito responsa, mano. Quando você para pra ouvir, assim, os detalhezinhos dela, inclusive tem um fã-filme, que é o Ryu lutando contra o Sagat e toca essa música, acho que um pouquinho alterada. Aí eles pegam aquela partezinha do começo que faz o... Aí ele bota mais alto na música, caralho, fica bem foda. Pô, tô assustado, a gente tá falando muito que nem músico nessa porra, hein, cara. Tá pagando não tá falando de música porque a gente já teria falado, ó, o acorde de C com não sei o que lá. Tipo, cara, eu não sei nada disso, é né, com de música. Só pra dizer, eu coloquei o nome do Hangout de locadora Disco Volume 2, cara. Só pra dar um... É bom nome. Então, tá começando mais um cast locadora... Hoje a gente vai falar de musiquinhas de novo, o Desgraça, e aí? O Belo, opa! E dessa vez o Keno resolveu participar. É, com preparo. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil! Pô, então, como eu disse, a gente vai falar de músicas, de games, e no outro podcast falou algumas mais aleatórias ou não, depende do ponto de vista. Mas agora, pelo o Belo me falou, ele escolheu umas músicas mais conhecidas. Quer começar, Belo? Posso começar. Então, vamos lá, sem brincadeira, já botando a mão no play. É a música do jogo The Legend of Zelda, The Minish Cap, é o tema do vilarejo, Minish Village. A música me sugou, cara, tá muito boa, cara. Porra. Cara, vou te falar, puta, cara, vou te falar, me deu vontade de jogar e terminar a porra do jogo, cara. Puta merda. Mas todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu? Uhum. Porra, caralho, que música. Pô, eu não lembrava dela, eu, tipo, depois que eu fui ouvindo. Ela é da primeira. Lembrando. É. Sim, ela é da primeira da vila. Cidadezinha, assim, depois que eu fui lembrar dela. Assim, isso. Caralho. O que acontece? Esse jogo tem duas músicas pra mim que são foda. É essa e a depois dessa, que toca realmente na vila dos Minish mesmo, quando o Link tá pequenininho. E essa música eu acho legal, assim, em termos de jogo, pra vocês perceberem, assim. Não sei se o Cat jogou também. Mas não fui muito longe, não. Cara, deixa eu ficar pequenininho com o Link. Cheguei. Chegou? Então, o que acontece? Você percebe que no começo, ele é aquele Zelda game, que você tá perto da Zelda, acontece um problema, e ele vai no meio lá do vilarejo e vai andando. Só que quando ele vai pra esse Eu não entendi o que ele falou. Minish Valley... O tom da música muda e entra essa música do caralho, cara. Ela entra e você percebe assim, porra, as coisas vão começar a mudar daqui, realmente muda. Ele aprende os poderes e tal, e o jogo vai dando uma outra levada. No outro dia eu tava conversando isso com quem, lá no grupo lá do WhatsApp, falando que, tipo assim, os jogos da Capcom eram muito esquecidos, e falei até que eles eram meio merdas. Mas eu tinha esquecido desse jogo, então eu lavei minha boca com sabão e falei assim, não, porra, realmente, não, esse jogo é muito foda, cara, acho que em todos os sentidos. Sim, assim, cara. Pra galera, eu não sei se todo mundo viveu isso na época, a gente tinha acabado de vir de dois jogos bons do Zelda, que era o Ocarina of Time e o Majora's Mask. A Nintendo prometeu pro GameCube, mostrou aquele videozinho, que era um vídeo de demonstração, mas a gente entendeu que iria sair o jogo do Zelda que a gente ia ver depois no Twilight Prince. Ele lutando contra o Ganondorf. E caralho, cara, na época, não precisa nem falar que a gente ficou maluco, né? O molequinho, caralho! Eu tenho que jogar essa porra, eu tenho que juntar, tenho que vender minha casa pra comprar o GameCube. Quando foi sair o Zelda de GameCube, saiu o com Toon Link, que hoje a gente chama de Toon Link, né? Que foi o Wind Waker, e se não me engano, não sei qual veio o primeiro, mas eu vou falar aqui. Foi o Wind Waker e depois veio o Minish Cap pro GBA. Isso aí. E a gente ficou, tipo assim, muito louco na época. Eu falei assim, caralho, cara, o Zelda tá mudando, teve uma mudança muito, muito brusca. E será que isso vai fazer bom? E não precisa nem falar, cara, porque as paradas que aconteceram no Wind Waker e no Minish Cap renderam aí até hoje. Muita coisa que a gente viu no Breath of the Wild aí é muita parada que é do Wind Waker. Tipo, a questão de você bater no inimigo e largar a arma no chão e você poder pegar, entendeu? E esse Zelda aí, pra mim, é um dos fora da curva, e a trilha sonora dele também é do caralho. Principalmente essa parte depois que ele vai descobrindo esse novo mundo. Cara, o que eu achei mais legal da, o que eu achei mais legal da música, cara, é que, é, tipo, eu, assim como o Desgraça falou, eu não tava familiarizado, mas aí quando a música pega o balanço, né, começa o cara que faz uma gracinha com o violoncelo e tal. Cara, eu lembrei que essa, é, tipo, porra, cara, eu lembrei da cena que é ele entrando na Vila dos Minch, cara. É muito legal que você vê que a Vila dos Minch é um negócio mais simples, mas ao mesmo tempo muito em conjunto com a natureza, cara. Tipo, te traz aquela sensação de paz, assim, que o próprio jogo te passa, cara. Uhum. Eu gosto muito desse Zelda, cara. Essa música é muito boa, cara. Pô, quem tirou, acho que a palavra assim da minha boca, cara, que é a sensação de paz. E eu aqui também, um babaca, é, eu não falei o nome do cara e nem falei como é a versão da música, né? O camarada pegou essa música, tema, pegou um violoncelo, pegou lá os apetrechos dele de música e fez. Tudo isso que você tá ouvindo é uma pessoa só fazendo isso lá do jeito dela. Ela toca, ela grava, ela batendo no violoncelo com a mão, é, batendo como se fosse um estalar de dedos. O nome do cara é Sebastian Frisch, se não me engano, aqui, desculpa meu inglês nórdico. E ele tem vários outros remixes no YouTube, mas esse é um dos que eu mais gosto. E tipo assim, a versão. Pode só falar. Lembrar de botar o link no post depois. Salva assim, da última vez a gente esqueceu, né? Vou ver se eu salvo. É, e tipo assim, tem vários outros remakes do Minish Cap no YouTube, se você procurar. Tem esse do Minish Village em piano e tal, e eu sou um cara que eu gosto muito de música no piano, mas essa porra dessa versão do violoncelo é muito foda, me pegou de jeito. Quando eu vi a primeira vez, eu acho que eu fiquei que nem o Ken falou, a música me sugou, cara. Eu parei tudo que eu tava fazendo, eu falei assim, caralho, essa música é muito foda. E essa música, depois que você joga o game, só pra encerrar, senão eu vou ficar falando pra caralho, depois que você joga o game a primeira vez e você desliga ou o GBL por onde você estiver jogando, cara, tu fica com ela na cabeça, assim, tu vai tomar banho e a música tá lá, tu vai viver teu dia. E a música tá lá, tipo assim, na tua cabeça, te perturbando, e você pensa assim, cara, essa música realmente é do caralho. É uma das melhores músicas do Zelda pra mim. Sinto muito, tipo assim, tem gente que faz top e acaba tirando esse jogo da lista. Não colocar o Minish Cap, pelo menos em top 5 de Zelda, eu acho que é uma é uma ousadia do caralho, cara. É porque é foda, porque uma série que tem tanto jogo bom, assim, é difícil. Uhum. Assim. Realmente, é muito difícil. Vamos pro próximo aí. Keno, tu que tá novato aí no... Eita, porra. Agora, botando esse look aqui, hein, cara. Vai. Mas, lá, bicho, eu vou pegar uma aqui, cara. Graças ao Belo, a gente tava, também graças ao grupo do WhatsApp, a gente tava discutindo sobre a trilha sonora de um jogo mega amado aqui no Locadora TV. Todo mundo adora esse jogo, né, cara? Que é o querido Sonic, que a gente já fez até um podcast falando dele. E o Belo, ele veio com a trilha sonora do Sonic CD. Porra, é um dos poucos Sonics assim, que eu gosto muito, cara. E em trilha sonora, eu acho que é um dos Sonics mais diferenciados. Eu falei, porra, tem uma música nesse jogo que eu curtia pra caramba, que era a Metallic Madness aí, ó, presente. Aí o Belo me manda a versão que ele tava ouvindo, cara, e, porra, eu falei, não, pera aí, Belo, tá meio esquisito isso. Aí eu fui atrás de novo, eu vi que o Belo tava vendo a versão americana, que tem uma diferença entre a versão japonesa e americana, a trilha sonora. E, cara, eu fui, acabou, peguei a música pra ouvir, e, cara, assim como da primeira vez que eu escutei essa música, cara, tipo, virei a noite escutando, cara, a música. Essa música é muito boa, como já falou o nome até da fase mesmo, é Metallic Madness Present. Dizem que a versão que lançaram pra Steam tem ambas as trilhas sonoras, você pode até escolher no Optimus. Tem, cara. Cara, você no PS4, cara, tem, você pode jogar, cara. Isso que eu ia falar, PS4, aquele Collection que é desde da época do PS2, tem como você escolher, sim. Tem o Sonic CD, eu acho, cara, que... Cara, não, acho que tem um jogo sozinho também, ô, Bel. Eu tenho ele pro PS3, eu tenho um jogo sozinho, cara. Ah, é só um ele sozinho mesmo, então. Ah, sozinho, você pode escolher entre as duas. E, cara, aí como eu acho que vocês já ouviram, cara, a composição dessa música é muito foda, porque primeiro ela combina muito com a fase, que a fase é tipo um lugar que foi totalmente alterado pelo Eggman. Eu acho que se você chega até a ouvir ele falando no começo da música, eu não consigo compreender o que ele tá falando, já tentei já, mas não consegui me ligar, cara. Mas eu acho que é muito foda que ela consegue trazer aquele clima da fase. Você tá correndo, você tá tentando voltar pro passado pra destruir a máquina que vai foder a porra da fase inteira, porque tem esse esquema de passado e futuro no Sonic CD, de viagem no tempo. Enquanto isso, tem essa música tocando, cara, e ela passa o clima de emergência ao mesmo tempo que tem essa batida totalmente dinâmica, cara. Eu acho que o uso do teclado dentro dessa música é muito bom, cara. Ela passa realmente toda a animação, a ação e pânico dentro da fase, pra você fazer tudo assim, nessa correria, cara. Principalmente com o Sonic é isso, né? É um jogo de corrida, de correr, né, cara? Velocidade. E, pra mim, essa música, ela combina muito bem. Principalmente que ela já começa num tom muito bom, cara. Tipo, ela só vai crescendo de acordo com a passagem. Eu realmente adoro essa. Até gostei quando o Belo veio e me trouxe. Quando ele me trouxe a versão americana, eu falei, caralho, que porra, não é essa música que eu tô lembrado, cara. Que a versão americana é uma porcaria, cara. Ninguém fala isso. Eu tenho que falar. Um monte de barulho aleatório, não tem voz, não tem nada. É, a versão japonesa é bem muito pior. E a versão japonesa, cara. Ela tem essa questão das vozes, do pior e tudo mais. Esse jogo aí foi um jogo que na época ele foi afetado por isso. Acho que eu já ouvi até em alguma reportagem falando que teve. Você percebe logo, cara, em jogo de videogame é engraçado, né? Em filme a gente percebe na distorção de vez em quando da história, das coisas que mudam, tipo o filme do Quarteto Fantástico, e no jogo você vê que algumas coisas dele que eram pra estar prontas ficam desandadas, né? Esse jogo foi cheio de problemas na época que foram fazer ele, se não me engano. E esse jogo ainda saiu com essa porra de duas versões de músicas, de tipo japonesa e americana, e como quem falou, eu até gosto um pouco de algumas músicas americanas, me julguem, mas a versão japonesa realmente é muito superior. Esse jogo é um jogo, Ken, que eu esqueci de falar no zap, mas eu queria muito que esse jogo tivesse um remake dele todo, porque a ideia do jogo era muito maneira, né, cara? O Sonic viajar entre o tempo e faz sentido, porque ele corre pra caralho, o Flash faz isso que ele não faria. Cara, não, outra coisa, cara, esse jogo ele já começa bem pra caralho, porque ele já mexe não sei se, com certeza nos jogos do Sonic, foi a primeira vez eu acho que você teve um Sonic em anime no jogo, cara, a introdução e é maneiro, jogo, né, e a responsa pra caralho é foda, cara, tem uma música foda também nessa abertura, cara, é um jogo muito bom, realmente concordo, você tem algumas ideias ali que poderiam ter sido melhor aplicado dentro do jogo. Realmente ele peca alguma coisa. Eu acho até que ele é um jogo muito mais próximo do Sonic 1 do que o Sonic 2. Mas, cara, ainda assim é um jogo incrível, cara, que vale a pena jogar. E, tipo, a trilha sonora dele, pra mim, é fantástico, cara. Realmente é um jogo, assim, são poucos jogos que eu gosto de todas as músicas. E esse jogo é um deles, cara. Não tem como você não notar toda essa diferença, esse diferencial. A própria música passa os climas das fases. Muito bom isso. Ele é muito bom. Só vou adicionar mais um negocinho aqui no final. Essa época de Sonic CD pra frente, e se não me engano, isso só vai mudar lá com o Sonic Adventure. Esses jogos que tem desse ato aí, eu acho que do CD pra cima, eles são jogos muito moldados dos anos 90. Então, se você escuta a trilha sonora dos jogos do Sonic, você com certeza vai falar assim, caralho, isso é muito tipo aquela época de dance music e tal, porque os compositores tinham essa vibe, né? Essa vibe. Inclusive, muitos jogos da SEGA tem isso, Street of Rage, o próprio, eu ia falar Ninja Gaiden, ia mandar um erro feio aqui, mas o Shinobi, o Shinobi tem muito disso também. A desgraça é tão bom que ele até sabe que teu pensamento, Belo, não sei. No jogo de ninja da serra, né? Porra, ou é Shadow Dance da Shinobi. Bom, mas então tá, vamos pro próximo aí, desgraça. Opa, sou eu. Então, vamos ver. Seguinte, repetindo mais uma vez de um negócio de jogo de luta, né? Mas jogo de luta não tem que. O jogo de luta tem que ter o que a gente discutiu agora um pouco do Street Fighter 4, não, do Street Fighter 2, que é um jogo todo redondinho, assim, foi bem feito pra época, e, tipo, vários elementos, tanto de gráfico, e assim, principalmente a música, é um bagulho que marca demais. Eu, dessa vez, vou passar muitos anos pra frente, escolher um jogo meio assim, mas com a trilha sonora muito boa, que é o Street Fighter Chrono Trigger, que é a música do Mad Gear Hideout Round 3. Sai o Tekken vs Street Fighter. Tem graça, pergunta pra Namco, cara. Que... Não, tá indefinido aí. A única coisa que teve foi o Akuma no Tekken 7, aí ele tem uma escopeta também, mó da hora. Ele tem escopeta? Não, é o seguinte, não sei se vocês viram que mostraram que o Tekken sempre tem, tipo, essas opções de customizar, quer dizer, sempre não, acho que desde o 5, tu pode customizar os personagens, daí tu pode colocar uma escopeta, assim, na mão do Akuma, daí, tipo, os caras, nova técnica do Akuma, né, demora com a escopeta, assim, na mão, tipo... Faz todo sentido, né, cara? Só cosmético. Porra, mas faz todo sentido, né, cara? O que o Akuma precisa de escopeta, cara? O cara já é um puta lutador, tem uma forma demoníaca. Não, cara, pera aí, tá faltando a coisa. Na verdade, era o segredo dele. Era o segredo dele, né, cara? Ele mandava a tela preta por causa que, tipo, ele tampava tudo e tirava escopeta, cara. Ele era um lutador sujo, na verdade. Pô, mas fala aí da música. Ah, é, falando da música aí que eu falei, que passa pra frente, né, de Street Fighter 2, mas essa música aí é um remix da trilha inicial do Final Fight. Tipo, quando tu vai jogar Final Fight, começa a tocar taratan, tipo. E daí, esse cenário do Street Cross Tekken, é, como tem bastante personagem de Final Fight, quer dizer, foi, eu acho que a introdução reintrodução, na verdade, do Hugo e da Poison em jogo de luta, né? Daí tem um cenário que é o Mad Gear Hideout, que é tipo o cenário da Mad Gear, que é a gangue principal do Final Fight. E tem, tipo, tem três rounds diferentes e o Street Fighter Cross Tekken é uma loucura, tipo, o cenário assim muda a cada round. E nesse aí, tipo, vai mudando o round e muda a música também. Daí a terceiro round, se chegar lá, né, que é o round final geralmente, começa a tocar esse remix, cara. E tipo, cara, é, todo esse style é remix de Final Fight, assim, e a música pra mim ficou muito do caralho, cara. Eu gosto demais desse tipo de trilha do Final Fight, que, como falei antes, que a gente tava discutindo Street Fighter 2, é a Yoko Shimomura, que fez parte da trilha, então. E essa música é muito chicletona, cara. Não sei, é, tipo, acho que resume bem, tipo, Final Fight, assim, esse clima de porrada, assim, tipo, essa versão bem animadona, assim. Esse clima de frango de barril no meio da rua, né? É, isso aí. Esse clima de prefeito saindo pra dar porrada na bandidagem. É o Dória, cara, é o Dória. O nego fica falando, gente, tem o nosso H aqui também, cara. Pô, o prefeito aqui da cidade, ele foi de UTI ao UTI ligar pros médicos que não estavam indo na parada. Caralho. Daqui a pouco ele sai por aí e tá explodindo o nego, porque tá fora. Caralho, essa trilha... Eu ia fazer a mesma pergunta do Ken. Realmente me lembrou um pouquinho da música do Final Fight, mas eu não tava sabendo qual era. A trilha do Final Fight, ela é muito, como eu posso dizer assim, sem querer ser babaca no texto, mas singular, né, cara? O primeiro Final Fight, eu acho que não tem uma trilha da Capcom que bate igualzinho a dele, assim. Porque tem trilhas, tipo assim, você pegar Darkstalkers, o Street Fighter, Third Impact, se você jogar junto, você pegar uma coisa ou outra que é parecida, mas a do primeiro Final Fight eu não lembro de nenhum jogo da época que tenha música assim muito parecida. É que o Final Fight é um negócio que no arcade, pelo menos eu acho que a música é muito ruim, cara. Eu, tipo, acho que a placa assim não ajuda, né? Tipo, né? Daí tu vai jogar no Super Nintendo e também a versão do Sega CD, que tem uma trilha toda mudada, assim, composta pelo time da Sega. E é muito, tipo, é muito melhor, assim. Tu vai ver que as músicas são boas. Tem gente que, tipo, fala, ah, Streets of Rage é muito melhor que Final Fight, tipo, em questão de música, assim. Uhum. Pode ser que seja melhor, mas não que Final Fight seja ruim, assim, porque não. Streets of Rage é muito bom. E lembrando que o Streets of Rage, ele surgiu, tipo assim, se não me engano, o Final Fight veio primeiro e o Streets of Rage veio na lambuja, entendeu? Então Não, pera aí, Bel, não vamos ter botar a carroça na frente dos bois, não, que quem começou essa porra toda mesmo foi o Double Dragon, né, cara? É, não, Essa galera, ele só veio na rebarba. Não, mas na trilha do Double Dragon, Ken, eu tava até pensando aqui em colocar uma no Locadora Futuro, mas eu tô lembrando aqui, eu acho melhor até não colocar. Tem uma, cara, eu posso até botar um pouquinho aqui no fundo, que eu acho que é da segunda ou terceira fase que eles estão subindo uma montanha, que faz aquele barulho tipo de novela, lembra? Quando aquela novela de rádio. O cara falava assim, não, tá chovendo. Aí o cara pegava tipo um alumínio, ficava balançando. Tem uma paradinha dessa na trilha. Trilha boa, trilha boa. Tá, mas tem uma paradinha dessa. Do Double Dragon é bom tu ver a do Neon, que daí, tipo, tem uns mix antigos, assim, e tem mais umas. Toda, tipo, como o jogo é tematizado em anos 80, né? Tem tudo anos 80, sim, o bagulho, cara. E vale a pena. É que é o mais clássico do Double Dragon é a música inicial, né? Do. Eu sempre lembro da música título. Agora só uma coisa, pegando essa música do Desgraça, tipo, eu lembro até que no último podcast vocês falaram, acho que o Belo puxou a música do Tekken, foi o Belo foi o Desgraça, vou lembrar agora qual foi o Belo. E vocês comentaram que o Tekken tem muito desse negócio também de Friends, de essas músicas mais assim, tipo de feito em computador mesmo. Você vê que eles puxam isso pra essa música do Final Fight, né, cara? Ela é a música do Final Fight, você reconhece ela. Pô, até que na mensagem eu botei, pô, esse tema tem Final Fight. Mas você vê que é a música do Final Fight no formato Tekken, né? Cara, mais puxado pro estilo Tekken de mundo. Cara, apesar desse jogo ser da Capcom, né? Da Capcom. Então, o compositor é o mesmo do Street Fighter 4. Ele trabalhou um pouco no Street Fighter 5 e no Marvel 3 também, que, tipo, é bem mais eletrônica, assim, a trilha sonora. Street Fighter, ele mudou bastante conforme o tempo, né? Tipo, era só música de arcade, daí o 3 colocou o rap, daí o 4 coloca mais um, como é que é, o eletrônica, né, que eu falei, tem bastante outros estilos, tipo, o tema do Zangief é jazz, o da Sakura é mais, sei lá, parece aqueles anime de garota mágica, sabe? Era bem variado, assim. O cara manda bem, mas ele, tipo, faz. Vai deixar que agora eu vou colocar aquela tua parte, o ou, que eu sempre coloco pra você, o Desgraça. Quando a gente fala que você é otaku, eu vou colocar o ou agora, essa de música meio anime, aí manda aquele uou da menininha. É, daí, tipo, falando dessa trilha do Street Cross Tank, é assim, tipo, eu acho ela bem bacana, tipo, eu já vejo bastante pessoal reclamando, inclusive do Street Fighter 4, que eu vejo gente reclamando, assim, falando que não é essas coisas. Tem, tipo, umas músicas meio bosta, assim, tipo, aqueles... Tocam um bagulho eletrônico, daí tem uma voz repetindo aí de infinito, assim. Mas eu acho que tem bastante coisa ainda que vale a pena. Até os remixes de Tekken, assim, cara. Os remixes de Tekken ficaram bem bacanas. Tipo, tem músicas boas, né, Desgraça. Mas, é tipo assim, eu sou desses que reclama dessa trilha. Mas tem músicas boas, sim. A gente tava até comentando isso antes do cast. A música do Balrog é muito legal. E outros temas também. É, que nada pegou tanto o pessoal, eu acho. Até que a, do Street 5, provavelmente mais gente deve lembrar tanto. Que tem a música do Rashid lá, que virou um meme durante um pouco o tempo de sucesso que Street 5 teve, né? Tem que dar uma patada em Street 5, né? Assim. É, o sempre, sempre. A Capcom adora. Capcom, patrocina nós. Mas o foda é que, tipo assim, foi como o Desgraça falou. Os Streets, até o Third Strike, o Second Impact, o New Generation, por mais que nego não... Cara, Street Fighter até o Street Fighter X Plus, que a galera ama odiar, porra, tem uma trilha do caralho, cara. Aí quando chegou pro 4 e pro 5, você sente que ele dá uma caída e que as músicas não são tanto que nem o Desgraça falou, chiclete. Que é isso? É, eu acho a música... Que é isso, Belo? É, a gente pode até no outro dia abrir um debate. Eu acho, a do 5 eu não ouvi tanto. É. Mas a do 4 eu acho bem, bem mais ou menos, cara. Bem mais ou menos mesmo, Ken. Assim, ser sincero, pô, cara. Agora tu tá pesando aqui na decisão da minha próxima música, cara. Eu tenho dúvida entre duas. Yeah! Uma delas é a do Street Fighter 4. Spoiler. Muito boa, cara. Pô. Mas pode não, realmente nem toda. É, sim, não, mas nem toda. Realmente eu concordo que nem toda a música do Street Fighter 4 é chiclete, cara. Querendo ou não, você fazer algo estilo o tema do Guile, você nunca mais vai conseguir fazer. Não dá pra você fazer uma música que combina com tudo até o momento. É, mas, cara, tem sim ainda músicas de tempo muito boas, cara. Sim, tem rearranjos muito. Cara, eu acho até a própria introdução do Street Fighter 4. Eu prefiro a versão japa, cara. Mas, pô, é muito boa, cara. Tipo, você se diverte ouvindo aquela música. Tá. Tipo, não acho que é execrável, mas, pô, eu acho muito boa ainda. Tá, bom, então é a minha vez. Agora eu escolhi... Queria falar do Pokémon, de alguma do Pokémon. E eu fiquei batalhando na minha cabeça em qual botar. Eu ouvi falar da abertura mesmo. Aquela que quando tu liga o jogo... Aparece o treinador e aparece os pokémons e começa a tocar. A abertura, aquela... cara? Esse é meu jeito. Não, bom, não, porra. Não é essa, não. O Cat, não, pera aí. Abertura qual? Ah, aquela. Ou aquela que é quando o professor tá se apresentando. Não, não, não. Quando antes de apertar no novo jogo. Abertura do Pokémon Red. Vê aí. Então, vamos ver. Senta o play aí, DJ. Porra, tô até cantando aqui essa música. É porque eu ouvi essa música, gente, tantas vezes, cara. Tem uma versão muito foda do Pokémon Stadium também, Cat, que é maneiraça, que é uma melhoradinha dessa versão aí. Mas essa clássica, eu me amarro. Como eu já declarei muitas vezes aqui, meu amor ao Pokémon, acho que eu tinha que representar de algum jeito. E talvez não necessariamente essa é a melhor música ou a melhor versão, mas é aquela, cara, ela é muito ativa, assim. Ao jogo, sabe? Ela representa bem, eu acho, cabeça. Que talvez seja porque eu já joguei tantas vezes e era sempre essa música e a gente já associa. Mas, cara, ela... Pô, assim, eu, como eu disse, antes eu tava tentando, assim, pô, qual que eu boto? Porque tem o tema da batalha, é bom. O tema da batalha dos ginásios, que é diferente, é bom pra caralho também. O tema da batalha contra o último, o Gary, né? O Blue, é excelente. Tem até rota aleatória, que é bom, cara. Esse jogo é muito bom de música. Blue não, porra. Green, caralho. Porra. Não, porque eu joguei... Quando eu joguei era Gary, né? Porque eu botei Gary. Mas depois... Depois virou Blue. Todo mundo fez isso, cara. Todo mundo vai lá e é. Nome, né, pra... Na verdade, depois de um tempo, a própria Pokémon Company botou, né, cara? Ela naquele, sempre te dá a opção de você botar o nome do cara e ele te dá três nomes ali pra, já pré-prontos, né? Que é sempre o nome da versão contrária que você tá jogando. No caso, você tá jogando a Red. No caso aqui no Ocidente foi a Blue, lá no Japão era a Green, né? Uhum. E depois de um tempo começou a vir o nome Gary também. O nome Gary vinha pra ser a versão que eu tenho, já tem essa de Gary. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi na versão Blue que isso foi incluído. Você deve saber, você é fã de Pokémon. O Pokémon Blue ele foi feito depois. Os primeiros Pokémon que saíram foram o Red e o Green. Sim. Só que aí quando veio pro Ocidente, reclamaram que o Green era muito feio, o Sprite era horrível. Aí eles fizeram a versão Blue que faz essa parada do tanto que os remakes é o Fire Red e o Leaf Green, não é o Blue Water, como muita gente disse que ia sair depois do DS, não saiu, né? É o puta jogão do caralho, e tipo, essas músicas é que nem o Cat falou mesmo. Inclusive, quando toca essa música, na minha cabeça, se eu fechar os olhos, a primeira coisa que vem, que até eu posso botar a música aí de fundo, é o pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, aí o Pokémon pulando pro ladinho pro outro, aí depois entra essa música aí. Game Boy, é o Gendry Midoran, né? É isso? Midorino. A música é isso aí. Porra. Cara, sempre esse aspecto. Fala do início que começa. Tipo, cara, é muito estranho. Tipo, a música vai começar ficando meio calminha, mas esse início é tipo, sei lá, plantão de notícia, né, cara? Muito estranho. A música é uma variação daquela música de plantão de notícias da Globo, né? Aquela urgente, né? Aquela música que deixa o cu de todo mundo fechado, assim, pensa, caralho, sei lá. É, vai morrer alguém importante, ó, a Coreia tá comissa nos Estados Unidos, cara. Fodeu. Editor, bota aí, faz um comparagrama aí do começo, cara. Música da Rede Globo com a música do Pokémon, cara. Eu faço com paragrama estatística, né? A música, olha como a música provavelmente foi feita depois ou junto com a introdução em videozinho do jogo, né? Porque essa partezinha que o Desgraça comentou é bem a hora que tá lutando os dois pokémons da abertura e depois que entra o Red ali, depois tu deixar na tela inicial pra ficar ouvindo a música, que com certeza todo mundo já fez. Fica trocando de Pokémon ali na frente do lado do Red enquanto toca música, infinitamente. É um negócio de Pokémon que Pokémon eu não sei quase nada, assim, cara. Tipo, é uma das coisas que eu nunca joguei muito, assim. Isso que é o problema aqui. Cara, tá perdendo, hein? Jogão. Esse é um jogo bom pra você, tipo assim, começar pelo primeirão mesmo, cara. Diferente de outros jogos aqui que fala. Eu acho que vale pegar já pelos remakes desses dois. Eu já joguei no GBA. Eu tava jogando, só que eu perdi um save, assim. Mas eu acho que é um jogo que, quando eu pegar um 3DS, assim, eu vou querer jogar. Assim. Então, o 3DS, vale a pena. Sim. 3DS é o console definitivo pra tu jogar Pokémon. Porque tu consegue jogar todas as versões. Que tem uns 50 Pokémon na parada, né? Cara? Não, porque tem todas as gerações. Por exemplo, a Red e a Yellow tem pra vender nas... E aí tu consegue jogar o remake da Gold e da Silver que saiu pro DS, o remake da Ruby que saiu pro 3DS, e aí tipo, as versões subsequentes são de DS ou 3DS que roda no mesmo console. Sim, sim. E ainda tem disponível um bank, que é tipo o Google Drive do Pokémon. Ah, sim, sim. Pokémon de geração em geração. Pô, isso é da hora, cara. Isso até é a última. Hora, consegue, tipo, começou com o Pikachu na Yellow, tu consegue jogar ele na Sun, e passando por todas as versões com o mesmo Pokémon. Maneiro. Isso é muito... Isso é maneiro mesmo. O que tinha que ser feito, né, cara? Um dos grandes problemas do Pokémon era o cara que tinha um Pokémon foda. Queria levar ele pros outros jogos e não podia, né, cara? Porque já dava? Ou quem? Começou já dava. A ter um problema. Então, não, é isso que eu tô falando, cara. Só que tu tinha que ter tipo, um amigo. Ou caralho, olha que triste. Toca a música do Hulk. Tinha que ter um amigo. Não, era foda. Pode falar aqui. Cara, só uma parada dessa música que eu falei, até comentei que eu botei aqui. Cara, você vê que essa música ela é tão importante que ela é repetida depois do jogo. Ela é a parte da Victory Road, né, cara? Essa Victory Road é a parte que você vai fazendo pra chegar à Liga Pokémon, se eu não me engano. Ela toca quando você entra na caverna, e na caverna muda a música, se eu não me engano. É, na real. Errado agora. Na real, tem variações dela. Yeah. Tem variações dela. Não exatamente a mesma, mas tu consegue perceber ela em várias músicas durante o jogo. Sim, mas aí no finalzinho mesmo, quando você vai entrar lá na parte lá, que é pra você recuperar os pokémons e enfrentar a Elite 4, cara, todo o caminho da saída da caverna até ali, se eu não me engano, é essa música mesmo. Não é. É uma variação. É uma variação. Eu ouvi agora, quase botei ela também. É um pouquinho diferente. É quase aquilo ali, né, cara? Só aquele chip ali, aquele chipzão ali que só pega três acordes, né, cara? Então você varia ali. Bom, Kenno, tu que já tá empolgado falando aí, já aproveita e puxa a segunda volta. Pô, obrigado por me ferrar, cara. Eu tô na maior dúvida qual das duas músicas eu vou colocar, mas eu vou mandar inicial. Porque já tinha até mostrado, se eu não me engano, pra Roubabela. Todo torcedor do América é maluco. Eu lhe falo isso com toda clareza. Arroba Bela, cara. Que isso, cara? Tô loucão, cara. Porta porrada aí. Não, mas eu já tinha comentado com o Bela no WhatsApp, cara, que é uma das músicas assim, jogos que eu mais gosto, e a gente já tava até falando dela. Não da música em cima, mas do jogo, né? Que é o Guilty Gear, cara. Guilty Gear tem N300 versões de jogo, mas a que eu vou escolher aqui é a do Guilty Gear XX, né, cara? Que é a música Keeper of Situação pra Life 2, que é o tema do Soul Bad Guy nesse jogo. Música do caralho, maluco. É uma coisa que não sei se já dá pra comentar aqui. E foi mal, esqueci que tava todo mundo ouvindo. Ô, cara, burro! Caralho! Eu falei, tipo, sabe quando tu fala alto, tu? Ah, tu não tinha comido, eu pensei que você já tinha puxado para. Não, cara, o foda dela é realmente você ouvir ela toda, cara. A composição dessa música é sensacional, cara. A harmonia que você tem da guitarra e da bateria nela é muito boa. Eu tava ouvindo quando eu conheci essa música. Eu tinha terminado de ouvir um podcast que eu acho que já até acabou, acho que o nome era Meia Lua, X, uma porra dessa, assim. Eles fizeram um especial sobre as músicas do Guilty Gear. Aí eu fui atrás da host desse jogo e tinha essa música lá, cara. Eu achei essa música sensacional. Fui procurar sobre o jogo e tal, e aí eu descobri uma parada interessante dessa música. Essa música, pra quem não sabe, o nome dela é Keep Yourself Alive 2. Eu fiquei me perguntando, cara, qual que é a 1? Tem também uma versão 1 no Guilty Gear, mas depois eu descobri que, na verdade, essa música, ela é baseada em uma música do Queen, cara, com o mesmo nome, a música até do primeiro CD do Queen. É, Keep Yourself Alive, essa música mesmo. Exatamente, com o mesmo nome da sim, música. Sim, sim, é aqui, o Daisuke Ishiwatari ali, que é o compositor e criador do Guilty Gear, ele é muito fã do Freddie Mercury, tanto que o Soul Bad Guy é totalmente baseado no Freddie Mercury. Sim, cara, tudo. O hobby do Soul Bad Guy é ouvir ouviu o disco Chihato Attack, né, cara, do Queen, ah, cara. Sim, sim. Toda a construção do personagem é em cima do Queen, cara. O nome Soul Bad Guy é derivado da figura do Freddie Mercury. O nome do personagem mesmo, cara, Fred, é o nome do Freddie Mercury. Cara, realmente, é todo o amor do Queen que ele pôs nesse personagem. Tipo, tanto o Ishiwatari quanto o Freddie Mercury tem tipo, uma semelhança, que ambos nasceram tipo na África, né, cara? Tipo, o Freddie Mercury é lá de, eu acho que é Zanzibar. Inclusive, o Ishiwatari é de Johannesburgo, eu acho. Eita, desculpa, porra! Caralho! O desgraça a falar aqui que eu me empolguei. Inclusive, Zanzibar, pra quem jogou Metal Gear, tá aí. Então, Falando uma coisa, Fred Mercury é da Tanzânia. Não, não, ah, tipo, tá. Mas era Zanzibar na época. Tipo, eu tô vendo a Wikipédia aqui. O nome do cara era Farrokh Bulsara, originalmente. Depois ele mudou pra... Eita, nome artístico, né, cara? Nome, outra coisa... Eu fiquei de cara, desculpa aí, eu fiquei de cara quando deu mais pra frente, por causa até do próprio personagem, do Soul Bad Guy, com o pé atrás, comecei a ouvir e tudo mais, e aí depois quando eu ouvi, cara, o primeiro disco, que era o primeiro, meu nome é Queen, e cara, eu pensei, peraí, porra, eu já ouvi essa música em algum lugar, e a música é muito boa da minha versão original, ouçam aí se puder, não sei se o Cat vai colocar ali no... Cara, eu parei pra acompanhar as músicas. Tipo, ouvi uma primeiro e depois vi outra. Cara, eu fiquei maravilhado por ver que essa é uma versão mais pesada. Tipo, não tem, não tem o Fred Mercury cantando, mas, pô, é sensacional, cara, isso. Mas tu vai ver no Guilty Gear, tem bastante coisa que é pra, tipo, o cara se inspirou muito, assim, é quase um remix da música, tipo, o tema do Axel do primeiro jogo é uma música do Guns N' Roses, só que mais agitada. Como é que é a May, que é a guriazinha lá, que tem uma âncora gigante, ela tem uma música que é do Skid Row, se não me engano, no segundo jogo, basicamente. E o Potemkin, que tem uma música que é basicamente Led Zeppelin, que fica aquele tan-tan-tan. Tan, tan, tan. Como é que é o nome? É Kashmir, do Led Zeppelin. Eita, porra. Cara, isso que eu tô falando, pô. Você vê que eu acho que o Guilty Gear é um ótimo jogo de luta, cara. Isso aqui ninguém vai negar. Mas eu acho que o maior trunfo desse jogo, cara, é a composição musical, cara. É a trilha sonora. Cara, não tem como você não gostar da trilha sonora de Guilty Gear, cara. E são músicas muito bem arranjadas, cara. A dedicação dele no arranjo é muito bom. E você vê que depois de um tempo essa dedicação se passa para outros jogos, né, cara? Tem vários jogos da Arc System Org. Não sei se é feito com a mesma equipe, né? No caso do Daisuke, é só o BlazBlue. Foi feito, ele fez tipo todas as músicas originais e depois teve rearranjo no terceiro jogo, que não é dele. E aquele Hard Corps Uprising, que é um spin-off de Contra, assim, que é aquele, baseado naquele Hard Corps do Mega Drive, é do Daisuke Yoshitari. E é, tipo, trilha, tipo, rock porradão, assim. Ah, sim, porque, pô, você vê que influencia muito, cara. Teve um outro jogo da Dark System que também joguei, que é baseado no anime Hokuto no Ken, até que é de onde vem o meu apelido aqui. Cara, e ele também tem esses arranjos muito bons, mas já são músicas próprias do jogo mesmo, bem referência ao... Mas, tipo, eu acho que quem deu realmente o pontapé inicial, posso até estar falando merda, foda-se, tô aqui pra cagar a regra, tá na descrição. Cara, é exatamente isso, cara, essa música pesada que vinha do Guilty Gear, cara. Pô, realmente fiquei muito maravilhado quando eu descobri, cara, toda essa relação, o próprio personagem, as próprias músicas com o Kim, cara. Se eu não me engano, o Desgraça deve saber melhor do que eu isso, mas eu acho que tem uma versão de uma dessas rochas que ele vende fora que tem o dublador do Soul cantando essa música, não tem? Ou seria uma versão alterada? Eu não sei direito. Eu não sei, eu só sei que Guilty Gear ganhou a versão com voz do... Sim. Americana e japonesa. Cara, eu acho os CDs meio bostas, assim. Tipo, eu acho que o americano é um pouco melhor. Mas eu acho meio... é uns vocal meio bosta, assim, mais aberto. Eu não ouvi, cara. Eu só vi lá na Wiki de Guilty Gear, lá. Quem quiser saber mais a história, vai lá, que vale a pena. E tinha lá, cara, a música dizendo que era cantada pelo dublador japonês. Será que era aquele... Mas o dublador japonês, antes de, tipo, substituir, mas no início era o Daisuke Yoshitari também, que ele... Tipo, basicamente, o Soul Bad Guy, ele é a versão do Daisuke no, tipo, no mundo, assim. Ele é um cara badass, assim, daí ele fez um personagem dele mesmo. Você vê que tanto que o Soul, antes dele se tornar o que ele é, ele era meio nerdzão, né, cara? Ele era um cientista, né? Ele tá envolvido no plot principal da história, que por conta disso, né, o grande mistério, é o grande mistério do personagem. Ele realmente disso eu não sabia, cara. Isso é muito bom saber. O mais bizarro disso tudo é que o Guilty Gear se passa no mundo alternativo, né, mas ainda tem o Queen nesse mundo, né, cara? Como que o cara é fã da parada. Agora segue aí, cara. Posso tirar só mais uma coisa antes da gente pular pra próxima música? O podcast que o Ken falou, a gente faz um jabá aqui rapidinho, ainda existe. É o Meia Lua Pra Frente Soco. Que hoje em dia tem o nome de Meia Lua. Então eles mudaram, cara. Porque o que eu mudaram. Meia Lua X. E, cara, eu acho que eles fizeram 10 ou 12 episódios e depois pararam. Eles tinham até um episódio muito bom sobre a franquia Mega Man X. Depois eu te mando o link, faz um confere aí pra ver se é esse mesmo anunciar os caras. Puxa, Cat. Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou agora. Eu tinha separado uma música do Zelda também, mas como o Belo já falou de Zelda, eu vou puxar a minha reserva. E é a música da primeira fase do Shovel Knight. Ela tem um pouco daquele síndrome de primeira fase, né? Porque esses jogos assim, a música da primeira fase é a que mais marca, porque é a que tu mais joga. Pois proposital, eles já botam as músicas melhores pra primeira fase, eu não sei. Porque é muito boa, é viciante, cara. Tu fica ouvindo e não cansa. Acho ela é bem energética, né? Tipo, uma primeira fase já toca tipo a porrada, assim, tipo, vai lá e faz o bagulho, cara. E, tipo, sim, ela não é, tipo, enjoativa. Tipo, tanto que, tipo, vai mudando o bagulho. Né? Tipo, você fica... Tipo, depois que vai pra frente, ela vai ficando mais normalzinho, assim. Não fica tão alegre. É do caralho, assim. Não fica chato. O compositor, acho que até a gente falou no outro cast. Jake Kaufman. Isso, Jake Kaufman. E aí, se vocês verem aí no vídeo que eu mandei pra vocês, ele tava escrito assim, no comentário, na descrição, que foi o copyload sem permissão. E aí o autor da música, o Jake Kaufman, foi ali nos comentários e falou assim, ah, então agora você tem permissão, pode usar à vontade. É, inclusive, o negócio tá de graça no Bandcamp dele, é só tu, se cara, tipo, eu acho que tu tem que botar pra baixada e tu envia, coloca teu e-mail daí manda o link pra ti, daí o bagulho é de graça, assim. Sim, meu, vale a pena, cara, vale a pena até pagar, sei lá, hoje em dia a gente pode pagar por música, né, cara? É, Bandcamp, pode isso. Trabalho é bem feito, cara. Vale bem que seja você dar só R$2, sei lá, cara. Vale a pena. Dá em dólar, né, gente? Porra, dá real essa sacanagem. Porra, porque realmente o trabalho é bem feito. Eu não joguei ainda o Shogun Knight aí, como carinhosamente chamo. É, mas, porra, cara, realmente a música é muito boa, cara. A progressão dela, como o próprio Desgraça contou, é bem alinhada, cara. Realmente, porra, eu acho que eu já cheguei a ver a primeira fase desse jogo. Eu consigo ver, tipo, toda a progressão de você subindo na fase. Eu acho que tem as questões de você escalar certos pontos, cara. Ela já te passa esse do final do jogo, cara. Realmente é uma música muito boa. Uma coisa assim. Pô, sensacional. O Ken puxou um ponto interessante que eu ia falar. Que, tipo assim, no Shovel Knight, você vê o Shovel Knight, né? Você vê uma coisa que tinha muito nos jogos antigos, que depois isso, com o tempo, se perde nos novos, pra gente poder usar muito essa questão de MP3 e tal. Ele é redondinho em questão de música, porque, tipo assim, cada tema, por mais que eu não lembro se repete, porque eu não cheguei a zerar ele, eu tô no final, mas não cheguei a zerar. Mas a música da primeira fase, você vê que, tipo assim, ela casa totalmente com a primeira fase. Se você pegar uma outra música da trilha sonora do Shovel Knight e jogar na primeira fase, você vê que ela não casa tão bem. A música, sei lá, quando ele vai enfrentar Spectre, né, o Cat, se não me engano. E se você tenta casar ela com outra fase, não fica legal. Você vê que as músicas, elas são muito redondinhas pro ambiente que elas estão, cara. É muito foda. Se não me engano, apesar de ter o Jake Kaufman, tem outras pessoas também. Tem aquela menina que eu já até citei aqui, que eu vou esquecer o nome agora, depois eu boto nos comentários, que fez música pro Mighty No. 9, fez música do Mega Man na época. Tem composição Nossa. Dela no coisa também. Pô, ela tem a composição do Mighty No. 9 aqui, por mais que seja uma bosta, a composição dela é boa, que é a música tema do Mighty No. 9, que é uma música legalzinha, entendeu? Que é a única coisa que eu lembro do jogo, não me pede mais nada, eu faço até favor de não lembrar, entendeu? Esse jogo é foda, cara. Shovel Knight é do caralho, cara. Eu acho que é um jogo que é uma aula, né, cara? Pra essa galera que faz indie, assim, quer fazer um indie maneiro, um indie bom. Sim. É esse, cara. É esse jogo. Tanto é que agora ele tá na porra toda, né? Ele tá no Yooka-Laylee, o Kratos já teve no Shovel Knight, entendeu? É um jogo que a galera gosta de expor seu material ali. Não só isso, né, cara? Como vocês mostraram ali, é uma galera que pô, eles não fazem frescura em relação ao jogo. Ô, você quer usar música? Pô, não, quer botar composição do jogo? Vambora botar, cara. Você vê que... Acho que isso que é o mais legal deles, né, cara? Eles são mais abertos, assim, em relação ao jogo deles do que grande parte dos outros, tanto dos indies quanto das empresas mais fechadas, né, cara? Eu acho que isso ajuda tanto pro público, assim, se identificar mais com a empresa, né, simpatizar mais, quanto eles também se expandirem, né, cara? O Bel já falou, os resultados aí estão surgindo direto, cara. Vai ter continuação ou só vai ficar nessa agora de DLC? Além de ser uma aula aí de, como o Belo disse, para os independentes, ele é uma aula de Kickstarter, né? Porque o jogo saiu em 2014, se eu não me engano, inicialmente era só pro 3DS ou pro Wii U. E aí ele bateu muitas metas, assim, e tipo, prometeram 4 DLCs. E aí, então, em 2014, ele foi lançado em junho. Ainda tá saindo DLC dele de graça, tá ligado? Porque foi tido no Kickstarter. Pera, é de graça? Caralho! De graça. De pra graça. Quem comprou o jogo original lá, foi um tempo pra trás, de graça, Nossa. Cara. Quanto é que saiu agora, ou vai sair mês que vem, pros outros consoles, além do Switch. E tanto a próxima, que acho que é... deve sair do ano, são de graça pra quem comprou o jogo já. Então, cara, aí se tu perguntasse continuação, por enquanto não tem. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram uma versão pra vender, fosse a versão antiga, que vai ter todas as DLCs junto, mas agora eles também estão vendendo cada canção separada. Então, tipo, eles vão vender a Knight, a do Plague Knight, a do Scepter Knight, a do King Knight, ou tu pode comprar cada um, acho que, sei lá, deve ser $10, ou tu pode comprar a versão completa por um preço maior aí. Vai ser nesse esquema, por enquanto. Tanto, aí se tiver continuação, vai ser só depois da próxima DLC, provavelmente. E te falar que esse esquema aí que o Cat tá falando, eu achei, assim, é um esquema bem inteligente, porque isso tá dando uma sobrevida boa ao jogo, e praticamente o Cat jogou a DLC antes dessa última que saiu pro Switch, mas a galera que tá fazendo review dela, dessa versão que vai sair depois do computador, está no Switch, estão falando que é praticamente um novo jogo, entendeu? Então ele não tá só fazendo uma DLC que vai lá, adiciona meio mapa pra você fazer um monte de coisa e papapá. Realmente é uma parada assim, é um negócio que o Witcher fez, né, cara? Que é um jogo diferente, cara. O cara te joga ali num outro mundo, outro aspecto. E ele joga, bota você pra jogar com alguns vilões do jogo. Então, tipo assim, são outras habilidades, entendeu? Coisas que o Shovel Knight não conseguia fazer, eles conseguem fazer, entendeu? Então, é bem foda isso. Falando do anterior, cara, é um jogo novo, velho. A única coisa que a ver é porque são meio que as mesmas fases, porque é o mesmo mundo. Mas você joga com outro personagem, com outra história e, cara, a jogabilidade é diferente, cara, é um custo-benefício absurdo, assim, pra quem gosta de... E o jogo é foda, cara. Tanto o jogo original quanto o DLC são muito bons. Bom, então acho que falamos bastante já do Shovel Knight. Deixa o próximo aí... O Desgraça, o Belo já mandou as duas já. Acho que o Desgraça eu sei que não, mandou. Eu acho que é o... Não, eu fui o primeiro da outra. Eu vou ser o último dessa, então. Aleatório, pô. Ah, aleatório? Ele tá chutando qualquer coisa, pô. Você não viu mais? Não, agora, pô, sou eu. Vai lá, o Desgraça. Quanto vai faz, tentar, cara. Vamos botar a ordem nessa porra. Bota a ordem nessa porra aí, Desgraça. Caraca, é difícil, cara, eu não sei o que escolher, mas no final das contas vai ter que ser provavelmente uma das minhas séries favoritas de jogos, assim, tipo, é um bagulho que eu peguei, tipo, casualmente, assim, que nem eu falei pra... Eu pegava emulador de DS, assim, jogava jogo, daí do nada eu fui pegar essa série específica e, tipo, cara, é um bagulho impressionante, tipo, como é que um jogo com tanto texto pode passar tanta... Deixar o cara extasiado, assim, tipo, caraca, tipo, tão, tipo, tu joga Mega Man, assim, tu tá enfrentando o chefe fudido, tá na adrenalina máxima e, tipo, esse jogo consegue fazer mais uma coisa, inclusive é da mesma, da Capcom também, que é o Phoenix Wright, nesse caso seria o Gakuten Kenji 2, que é um spin-off do Ace Attorney, e em vez de ser o Phoenix Wright, é o Miles Edgeworth, que é o rival, o promotor rival dele, no primeiro jogo. E aí é o segundo jogo que nunca veio aqui pra América e vamos ouvir agora que depois eu comento mais dela. Objeto! Essa música lembra muito o jogo de beat'em up, né, cara? Como é que pode? É, isso que é o negócio que eu tava falando de Phoenix Wright, né? Que o bagulho, quer dizer, é esse Attorney, né? Mas chama de Phoenix Wright por causa dos primeiros jogos aqui, que tem título gigante, né? É que é só um jogo de tipo, um visual novel com Adventure, mas, cara, te deixa no pé, tipo, na ponta dos dedos, assim, quando tá jogando, porque tu fica empolgado na parada aqui. Tu que tá sendo o advogado lá, tu que tá jogando na cara que o cara tá falando coisa errada e, tipo, no Phoenix Wright, tipo, no mundo real, como posso dizer que o pessoal é sempre você é inocente até provar o contrário. No Phoenix Wright é, você é o culpado até provar o contrário, cara. Daí tem que provar e jogar na cara do promotor babaca que você que tá certo e seu o pessoal que tá defendendo é o inocente, né? E nesse caso que é o Gekuten Kenji 2, que o primeiro jogo foi traduzido como deixa eu só... Esse é a Attorney Miles Edgeworth Investigations, é tipo... É, o spin-off com o Miles Edgeworth, que é o que eu falei, o rival dele. E em vez de ser um jogo passado em tribunal, assim, é confronto direto. Tipo, ele é um cara que tá investigando, tipo, quer dizer, não é exatamente sempre investigando, mas acontece uma treta no lugar onde ele tá, daí aparece a polícia e ele já vai confrontando o cara direto, assim, ele não vai pro tribunal. E isso deixa, tipo, o bagulho mais fudido, porque, porra, tu não tá num lugar seguro, tu tá falando com um cara que pode ser o assassino e o cacete, cara. E o jogo, ele tem, tipo, um pacing mais, tipo, investigativo e tem outras coisas, tipo, ah, tu pode pegar várias evidências, assim, e tem uma lógica, tipo, bagulho de lógica que tu pode grudar, tipo, as lógicas, assim, combinar e tu tem, vai continuando o jogo, assim. Ele é bem mais, como posso dizer, tu joga muito mais do que os outros jogos da série. Tanto que tem, tipo, tu controla o bonequinho no ambiente, assim, não é, tipo, tu só vê em primeira pessoa e clicar. Só, ô, desgraça, aí você falou, no caso, ele não é uma continuação, né, ele é um spin-off com esse personagem, né, cara. Uhum. Eu, no caso, não conheço muito da série, eu só joguei parte do primeiro jogo e assisti o anime recentemente, que é muito bom, pessoal. Mas, cara, em nenhum momento você tem a parte do tribunal, porque ele também tem essa... esse personagem também, ele tinha, principalmente na primeira fase, ele tinha muito essa função de... Ele era até conhecido como o melhor promotor de tudo, porque ele era o cara que ele era filho da puta mesmo, cara. Ele tirava a prova do rabo e tá aqui, ó, você não contava com essa prova e, porra, perdia a vida do protagonista, cara. Tipo, você não tem essa parte de estar do outro lado da mesa, no caso, do lado da acusação dessa vez? Não, exatamente, porque, tipo, tem algumas, tipo, parte de alguns casos desse spin-off que tu vai pro tribunal. Mas a maioria da parte é mais investigação, tanto que é o título do jogo aqui no Ocidente. Só que essa música que eu escolhi é do, tipo, do segundo, que nunca veio pra cá. Capcom, tipo, resolveu não traduzir o bagulho. Daí fizeram eu lembro que na época eu tava, tipo, eu conhecia a série e esse jogo foi lançado, tipo. Daí eu fui ver, só que, pô, tudo bem, eu tenho pelo menos uns cinco jogos pra jogar, né? Depois a gente chega e fica, caralho, cara, o que eu vou jogar agora, velho? É um jogo que não tem coisa igual, cara. Daí tu fica meio bolado que tu não tem outra coisa pra jogar, né? Daí tu fica querendo mais. Bom, acho que uns 2 anos pra traduzirem. Daí quem quiser procurar na internet fazer os Piratovsk aí. Quer dizer, nem exatamente Piratovsk. Pode até hackear uma uma fita original do DS e colocar o patch em inglês, que daí é o... Eu não lembro o nome, é tipo... Eu acho que é Prosector's Patch o nome. É tipo, Ace Attorney Investigations 2, Prosector's Patch. Que esse jogo, inclusive, eu acho ele provavelmente o melhor da série, cara. Que ele tem uma história bem... Quer dizer, pelo menos é o que eu acho, assim. Eu acho que eu joguei 3 vezes os originais do Phoenix Wright, assim. Eu joguei esse aí. É que ele tem muito, uma história bem juntinha, assim. E tem até um caso que é relacionado com o primeiro Phoenix Wright, que é muito... Tem a história do Edgeworth ali, do pai dele. E tem um caso que mostra o que aconteceu por trás disso, assim. E, cara, é do caralho, assim. O jogo é tudo bem juntadinho, assim. E os personagens são bem legais, assim. Ele tem... os fanservices certos, assim, de mostrar o personagem antigo nessa parada aqui, já que é um spin-off. Sim, sim. E, sei lá, eu vejo esses novos Phoenix Wright, eu não tenho muita empolgação quanto eu tive com esse aí. O primeiro, ele é meio... É tipo, é spin-off, né? Então, sim, é muito importante, assim, eu até... Se fosse escolher jogar entre um deles, eu jogo dois direto, assim, que o primeiro é mais... É mais ignorar, tipo, dá pra ignorar, assim. E vocês, além do Kenô, conhecem a Detroit, sei lá, esse Thorne? Eu já tive muita vontade de comprar esses jogos ou jogar aí por outros meios, só que eu acabo nunca se mexendo em outra coisa pra fazer. Cat, então eu vou te falar, cara, sério. Cara, eu vou falar então pra vocês dois. Pô, o anime ele foi da temporada, acho que no final do ano passado, cara. Pega e assiste, cara, que é muito bom, cara. Realmente, tipo, ele é uma parada muito caricata. Ele pega direitinho o esquema do jogo, cara. Ele emula muito bem todos os trejeitos do jogo, cara. E é muito bom o anime, cara. Pega que é, pô, uma parada divertida. Foi um dos poucos animes, assim, atuais que eu tava vendo. E, cara, eu ficava muito ansioso pra saber, pô, quando ia vir o episódio da próxima semana, como que ia ser o plot twist, querendo ou não. Eu não joguei o jogo, então não sabia quem era o culpado dos casos do anime. Quem jogou, tipo, desgraça, se assistiu, já devia saber de quais salteados que ia acontecer. Sim, sim. Agora não, cara, tipo, dava umas reviravoltas, eu começava meio que dar ali, vejo, não, acho que o culpado não é esse cara. Pô, se vocês querem a introdução boa e tá com preguiça de jogar o jogo, tem, porra, pega o anime, cara, assiste que vale a pena, cara, muito bom. Opa, mas pera aí, é que só comentando aqui com o anime que, pelo que eu vi de fãs em geral, a maioria não gostou, cara. A maioria, tipo, achou meio... Ah. Só que eu não sei, eu assisti o primeiro episódio só, cara. Eu não gostei muito do estilo de arte, que é muito parecido com o mangá, que, tipo, o mangá eu não gostei também do estilo de arte, assim, daí eu nem deu trabalho de assistir, assim, mas eu acho que deve ser bem resumido. Mas até quando que vai o anime, tipo... Ele vai até o episódio 25, ele pula algumas coisas realmente, tipo, a introdução dele, ele não pega, se não me engano, o tutorial do primeiro jogo é com o personagem principal sendo acusado, né, da morte da namorada dele. Não, eles o personagem essa é o parte, amigo, né? Dele, é o amigo dele que é... É o amigo? Ah, então acho que eles pegaram certo, então. Eu lembro que eu jogava, ele tava até meio doente no jogo e, tipo, ele não, era não, o primeiro... Não. Esse aí é o terceiro, tipo, é o terceiro jogo, só, eu acho, não sei se o... É o terceiro jogo, é a primeira... É o primeiro caso, é o Trials and Tribulations, que seria o Gyakuten Saiban 3, que ele pô, tá joguei tipo, o terceiro. Ele tá gripado, assim, e quem tu controla é a mentora dele, que é a Mia Fey. Isso, exatamente, esse aí mesmo. Mas, porra, era ainda um anime muito divertido de se assistir, cara. Eu até, tipo, pô, dá uma, pelo menos uma olhada, que ele dá uma pincelada legal, cara. É, o Phoenix Wright é bem caricado. É, ele é bem comédia, assim. Só, é, tipo, ele tem umas histórias bem escrotas, assim, tipo, de assassinato, né? Traição, gente dando babaca pra cacete, assim. Mas é, a maioria da parte do jogo é comédia, assim. As reações dos personagens e etc, assim, é muito... Até, tipo, quando tem, tipo, alguém pra... Como é que é? Os réus, assim, pra tu interrogar eles. Eles, geralmente, são os filhos da puta. Vai embora do Américo, filha de uma puta! Que não querem te dar informação e ficam fazendo frescurite, assim. Tipo, uma... Não sei se tem o caso da velha do samurai. Do programa de TV? Tem. Isso. Tem, cara. Esse episódio é muito bom, cara. Sim, sim. É, uma coisa que eu não falei dessa música, que é durante o Phoenix Wright, tu vai interrogando o pessoal, né? Daí toca, tipo, uma música que é, tipo, o tema do personagem, que seria o advogado que tu tá jogando, né? Quando tu tem uma contradição, mas quando tu vai pegar o cara, toca a música que, tipo, chamam de Pursuit, né? Tipo, perseguição. E essa, e nesse caso seria a do que eu toquei aqui, foi a do jogo, do Ace Attorney Investigations 2, hein? E é aquela música que te deixa, tipo, agora sim que eu peguei esse filho da puta, cara. Então, até bate na mesa, que no jogo eles batem assim na mesa, geralmente, né? Pra, quando eles dão um objection, assim. Objection! Eu recomendo pra não jogar, cara. Ace Attorney só no. Para falar que eu nunca joguei nada dele, ele no Marvel vs Capcom 3, cara. Que ele manda essa nossa, porra desse dia. Ele faz uma porra de coisa, ele faz um julgamento especial dele, que ele faz um julgamento e o caralho. É que ele tem assim, o sistema de jogo dele é bem bacana, que você tem que coletar evidência no chão, e daí, tipo, às vezes tu vai pegando, tipo, tu vai apertar, tipo, pra baixo e o botão de porrada, daí tu vai ter que coletar 3 evidências, né? Daí, às vezes, vem coisa qualquer que tu pode jogar fora, mas tu, quando consegue elas, tu entra no modo de... Acho que é Pursuit Mode. Tem muita música pra um remix do Pursuit do primeiro jogo. Daí aí tu pode usar o dedão dele, assim, tipo, Objection, assim, ficar mandando um dedão apelão pra matar. E o especial final só pode ser feito nesse modo. Que daí ele tipo, ah, eu tenho todas as provas aqui e você é o acusado. Ele bota qualquer personagem como é, pra ser acusado, assim. É zoado, né? É, mas é. Faz parte da comédia de Marvel vs Capcom e até de Phoenix Wright. Então, Belo. Puxa aí a última. Pra encerrar, né? Engraçado que eu achei que ia rolar alguma música desse jogo aqui durante o cast, principalmente do nosso colega Kenyo aqui, nosso colega aqui de trabalho, mas não rolou, então, graças a Deus, porque eu vou jogar a minha agora na mesa. Sem mais delongas também, pra não ficar enrolando e falar dela, isso aqui é o tema do Chrono Trigger. Eu não me lembro agora o nome da música, até depois dela a gente troca uma ideia e fala o nome dela, mas é um tema do... Chrono Trigger de um jeito diferente, então preparem os ouvidos aí. Vamos lá, eu não falei o nome, né, porque a minha lembrança é a merda, mas é a tema do Chrono, é inclusive a música. É, basicamente o nome da música é Chrono Trigger, tipo, ela é o tema, daí chamam só de Chrono Trigger. Isso. Ela é a introdução do jogo. Hã? Ela é o gatilho? Haha, very funny, motherfucker! Caralho. Assim? Very funny, motherfucker. Caralho, mano, agora que eu fui me ligar, caralho. É, tá porra. Vou deixar que vai ter batom tacho pra você. Bota a música da praça. É, já tô, já porra. O que acontece? A Chrono Trigger, né? Conhecida como tema do Chrono. Como a gente tava comentando aqui nos nas entrelinhas, não é minha música favorita do Chrono Trigger. Eu ainda fico com aquela música que é quando eles estão no negócio do tempo, eles estão falando com Coroa. Eu não sei se agora a galera que jogou vai lembrar de cabeça, mas que é uma música foda pra caralho também. É uma música que é tipo... Tan, tan, tan, tan, tan. É tipo, bem simples assim. Boa, essa, sim, tipo, sim. Cara, Chrono Trigger tem muita música foda, cara. Não, ele praticamente é do que eu tava falando do CD, que você consegue ouvir todas as músicas sem problema. Que o Chrono Trigger pra mim é isso, a trilha sonora pelo menos. Eu consigo ouvir a trilha sonora toda, da primeira à última. Eu não sinto que me falta nada, entendeu? Essa música, a trilha em si é foda. Eu acho que a gente podia aqui ficar tecendo, caralho, não sei o quê. E se não me engano, a gente até falou num cast que daqui a pouco vai pro ato sobre os compositores e papapá. Entendeu? Mas o que a gente tem que assumir é foda. E hoje, na questão que eu fiz de trazer essas trilhas meio que diferentes, essa trilha aí foi feita pelo, se não me engano, Videogame Music Orquestra, né? Que aí tem várias músicas. Inclusive tem uma música fodaraça também que eles fizeram do Metal Gear Solid, do Snake Eater, com a mulher lá cantando, que é uma versão com eles que também é... Depois eu até mando o link pra vocês, que também é maravilhosa. E, cara, eu acho que, tipo assim, não dá pra ficar... Dizer, né, cara? O Chrono Trigger é a trilha sonora do caralho, tudo, cara. A música, no outro dia a gente tava falando, né, Digra, da música do gato, do robô, que você decora na cabeça. Porra, a música que toca da questão do. É, a música que toca na feira, cara. Tu entra na feira lá, eu toda vez que eu jogo, eu já falei isso pra vocês, eu acho que eu perco quase uma hora ou mais ali, cara, que eu fico querendo fazer tudo naquela porra, não sei porquê, cara, mas eu entro muito. E o jogo é muito, muito redondo, cara. É um jogo que. Eu já falei, se eu trabalhasse numa revista, eu na época eu não sei se ele recebeu 10, mas eu daria 10 com certeza, porque o jogo é foda. Tem seus erros? Tem, cara, mas eu acho que os acertos dele são muito acima das coisas que aparecem erradas. Tem gente que, tem os problemas de ligação do tempo, que isso e aquilo. Gente, se desliga um pouco de certas coisas, entendeu? Nada é perfeito, cara. Nada é perfeito a esse ponto, entendeu? Mas o jogo é foda, a trilha sonora é foda. Acho que se o Desgraça tiver mais aquele guia Rex das informações, pode falar. Eu já parei. Essa é a parte que eu jogo o microfone no chão e vou embora. Tá, o Desgraça não vai, Desgraça? Não, vou falar. O Desgraça puxando a trilha sonora. A trilha sonora foi feita por fulano de tal, Ah, não. É aquele negócio. Eu lembro de ter falado, a gente fez aquele cast gigante lá, que a gente teve que separar em duas partes, que não foi lançada a segunda ainda, que é a Sonora Mitsuda, que tipo, era, acho que ele era assistente do Nobuo Uematsu, que é o cara do Final Fantasy, né, que compôs até o 10, se não me engano, e tipo, o cara foi tipo, o primeiro grande trabalho dele, e ele mandou bem pra caralho, assim, ele fez música foda pra cacete, só que ele ficou doente na parte... Lá pra parte final, assim, quem terminou foi o Nobuo Uematsu, tanto que se tu for ver, tipo, todo CD final, assim, é o Nobuo Uematsu que compõe a trilha, assim, a parte final. Mas o cara manda bem pra caralho. Tipo, a prova que esse cara é fudido, cara, é a abertura do Chrono Cross, cara. Tipo, eu nunca joguei Chrono Cross, mas aquela música de abertura é do caralho, cara. É muito sensacional, cara. Eu tô contigo, cara, de graça. Eu joguei pouco Chrono Cross, mas a música em si é foda, né? O cara, você vê que foi a mesma coisa que eu tava falando do Shovel Knight. As músicas são muito certinhas, entendeu? Essa música, que é aquela música do início, e ela toca algumas partes do jogo, assim, que tem mais emoção. A música, que eu já comentei aqui, que aquele cara do 99 Vidas, acho que foi o Evandro de Fritas, lá, ele tinha falado que a música do Frog, se você der pra alguém que nunca jogou o jogo, e, tipo assim, fecha o olho e escuta essa música, você já imagina que é de um guerreiro valente e tal. A música do Robozinho, que é chupinha lá do Era Gonna Give You Up, do Rick Ashley lá. Sim, sim. Entendeu? Cara, a trilha sonora desse jogo é muito foda. E é isso que de vez em quando você pode perceber que geralmente nesses dois que a gente mandou, por mais que tenham jogos novos, a gente sempre tá puxando algumas coisas que são meio que do fundo do baú. Porque, caralho, lá atrás essa questão de música, não sei se por causa da limitação, parecia que era, sei lá, era muito mais vivo. E quando você escuta, você fala assim, cara, essa música realmente é uma música de videogame, sabe? Apesar de ser foda, apesar de ela transcender isso, você fala assim, essa música é uma música de videogame e tal. E o tamanho desse projeto, na época o cara pegou, ele acabou ficando doente e tudo, o Nobuo Uematsu foi lá dar uma... Que moral, né, que ele chamou, né, que striker que ele tinha lá do lado dele pra ajudar ele, né. Você vê que o cara realmente parece que ele tava dando sangue, cara. Eu não acredito que ele chegou de manhã, ele pode até ter feito, mas chegou de manhã, eu vou botar aqui qualquer coisa pra esse jogo e tal. Não, ele foi lá e, tipo assim, talvez ele tinha visto o jogo sem música, algumas telas sem música, ele falou, não, então essa parte aqui vai ter essa tal música que faz sentido. como é que é o Frog? Ah, o Frog é assim, então eu vou fazer essa música porque tem sentido com o que o cara é, entendeu? É muito foda a música da Lena lá, da Lena e da Marley, quando toca aquela parte do castelo, e ela mente lá, falando que ela era rainha, e ela se encontra com o Crono, e eles têm aquela conversa e toca aquela... Porra, é muito foda. Eu realmente fico com o coração balançado quando falo desse jogo, cara. Sim, sim. Tenho muito o que complementar, os dois já falaram. Um dia a gente faz um cast de Chrono Trigger pra ser a babação fudida, hein? Que puta que pariu. Ah, mas porra, esse é aquele nenenzinho, cara, que você vai lá, tu pega no colo, aquela carinha bonitinha, né? Aquele bebê Johnson, cara. Entendeu? Esse é Kira Toriyama, porra. É Kira Toriyama, porra. Aí, ó. Mesmo se for ruim, eu vou falar bem, vamos embora. Olha só, é 13 confirma. Só foi que era o service, porra. Acho que com essa não pode terminar, né? Meu Deus. Então vamos lá, pode terminar. Cat, vai querer que a gente fale as nossas redes sociais ou não precisa, sei lá? Não, tem contrato agora, cara. Tem um Fale Conosco incrível lá. Agora, você, é. Ah, é, tem um Fale Conosco ali. No site. Ali no canto do direito do site, vocês acham todo contato. Todos não, só o Twitter, basicamente. E alguns blogs alternativos. Não tem meu telefone lá, né, filho da mãe. No próximo vai ter o telefone do Belo, tipo, aguarde aí novidades aí durante o cast, aí vocês vão entender o que eu fiz. Locadora fone. Locadora fone. Locadora, aí quem sabe, um WhatsApp do Locadora. E no próximo também vai ter padrinho. Chega dessa coisa de trabalhar de graça. Vamos botar padrinho nessa porra. Bota apoia-se, bota kickstart. Acabou, entendeu? Agora o bagulho é sério. Tá fora que minha vida não tá fácil, não, né? Isso aí. Quem quer comprar o Persona, quem de graça quer comprar o Persona. Cat tem que sustentar o Switch. Não, a gente quer dar um trabalho de qualidade, a gente tem que ocupar tempo, então a gente tem que fazer alguma coisa e tem que ganhar dinheiro, né? É diversão é o caralho. Vocês acham que a gente faz isso pra gente? Pô. Gosta? A gente não gosta, cara. Te odeia ficar aqui falando de videogame, é uma obrigação do caraca, parece que eu tô, caralho, com duas bolas de ferro na perna. Pô, aquele negócio, cara, você quer rir, tem que me fazer isso, né, cara? É assim, né? Pô, tem que fazer. Aí, ó, mais uma parte pra ir pro final do cast, fudeu. É. Então é isso aí, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só ir lá no Fale Conosco, no site, e até a próxima. Valeu, tchau! Falou. Tchau! Valeu, vai, meu caralho. Busquem conhecimento, tchau! Gente, de frente está safado! Pô, não tem nada criativo pra dizer no tchau, cara. Tem sim, pô, é um avião, tem. É um... Filha da puta. Então vou fazer essa piada de novo. Percebeu não, Ken, que o Cat tá com uma voz diferente agora, mais sensual? Não, que isso, caralho, meu. Não tem uma voz diferente, eu acabei de falar, cara, que eu tô ouvindo ele de boa. Normalmente ele tá, a tipo, galera lá que... ele tá tipo Darth Vader, né, cara? É, a galera que gosta de que dá pro Cat agora, depois que eu vi a voz dele original, né, vai chorar e tudo, vai se molhar quando estiver ouvindo o podcast. Mas tem desgraça aí na gravação, aí ninguém me dá bola pra mim, né, cara? Que é isso? Vai, velho.